Então vamos começar o livro de Mishlei. Agora o livro de Mishlei é um dos três livros que Shlomo HaMelech escreveu, que são Shir HaShirim, Kohelet e Mishlei. Uma ordem? Não necessariamente. Yitzhai ele escreveu também. Kohelet ele escreveu durante toda a vida dele, principalmente quando ele parou de ser rei. Que ele ficou amigo do maior do Sheidim, do rei dos demônios. Não é demônios o nome, é do Sheidim. Ele ficou amigo dele, aí ele enganou ele. Maranguito. Maranguito. Aí ele enganou ele e jogou Shlomo HaMelech pra longe, ninguém conhecia ele. Ele sabia o dado sobre Ashbedai. Ninguém conhecia ele, ninguém sabia quem era Shlomo HaMelech, ninguém reconhecia ele. E demorou anos até ele voltar para o reinado dele. E ele escreveu Coelho. Mishlei escreveu durante toda a vida dele, principalmente na velhice dele ele escreveu, porque é quando ele estava mais sábio. E Shir HaShirim ele escreveu mais quando ele era mais jovem. Shetchayel, escreveu Shetchayel também? Shetchayel é o final, Perek 31 de Mishlei, o último Perek é Shetchayel. Acompanha com alguém, por favor, que eu quero um DAF pra mim. Depois eu tiro um DAF pra você. Quer dizer que na velhice dele ele tava mais rachado do que quando ele pediu pra Hashem claro. Pra ser rachado. Claro. Quanto mais pessoa vive, mais rachado ele fica. Assim tá escrito, essa é a diferença. E se a gente for prestar atenção, essa é uma das maiores verdades que a gente vê. Que a Guará fala a diferença entre os velhos Amei Aratim e Goim, entre os velhos Yehudim, anciões Yehudim, é que os velhos Amearatim, os velhos que não estudam, quanto mais idosos eles ficam, mais burros e mais estúpidos eles ficam. E os anciões de Am Israel, os velhos de Am Israel, quanto mais idosos eles ficam, mais sábios eles são. Se você vai pedir hoje em dia conselho para alguém, você vai para quem? Para uma pessoa idosa, que ele sabe mais, ele viveu mais, ele estudou muito mais. E no mundo lá fora, se você vai pedir para alguém, você vai pedir para quem? Para o cara de uns 30 e poucos anos, 40, se ele é um professor, um PhD, aí você vai pedir para ele conselho. Mas o cara já que ele tem 60, 70, é um em um milhão que dá para pedir para ele conselho. A maioria das pessoas já está velho, chato, reclamando das coisas, jogando gamão, sim, com os amigos na praça. Exatamente isso, assim está escrito. Quanto mais passa o tempo, mitapshim, assim é a palavra que a Gemara usa. E os Amistrael, quanto mais passa o tempo, mitrakmim. Porque o cérebro é um músculo, tem que usar ele. Se você não usa, ele atrofia. A pessoa fica preguiça de pensar. Mas em que lugar? Que mesmo assim a gente tem que levantar, por exemplo, os anos de vida que eles viveram, não? Só se não é Zakenashmai. Só se não é uma pessoa que chutou o pau da barraca. Se ele chutou o pau da barraca, que nem está escrito em Avodah Zarah. Aí. E se ele nunca entrou na barraca para ter poder chutar? Aí também não precisa. Não precisa levantar? Dá aquela levantada assim, não precisa levantar que nem a Alahá fala. A levantar é levantar a mamash, não esse arrumado na cadeira que a gente faz hoje em dia. Mas o Shach fala no Shulchan Aruch, se você estudou mais do que o ancião que está entrando, aí você pode dar só essa levantada assim. Não é possível, um cara que ele é um gênio natural, ele terminou Shaz, ele sabe tudo, aí entrou um cara que nunca abriu um livro, ele vai ter que agora levantar. Não é assim que funciona. Não é a idade que é, a Kavodah Torah é maior do que a Kavodah da idade dele. Então assim fala a Gemara. Então Mishlei, que nem o nome dele, aí eu pensei, uma coisa genial que me deu, o que são provérbios? Em português se traduz erroneamente o livro dos provérbios. O que são provérbios? Ditos. E em hebraico é justamente o contrário. É o livro das alegorias. Mas e eu pensei, é genial isso. Por que que Hashem fez? Porque, e a gente vai ver isso, não vai conseguir ver isso hoje, mas a gente vai ver os psukim, está escrito que os hachamim, de verdade, eles entendem Mashal ou Melitza. Você ser hacham de verdade, você precisa entender tanto a alegoria e tanto aquilo que a alegoria quer te dizer. Sim, o Nimshal, que até hoje eu não sei como se fala isso em português. Alegoria é o alegorando, digamos. Sim? Você precisa saber a alegoria e também o que ela quer te dizer, esse é o principal. Mas as pessoas que não sabem, eles acham que a alegoria é o principal. Isso foi os que os Goim traduziram. O livro é o livro das alegorias. Shlomo HaMelech está te falando aqui, assim o Gaon Mevilna fala. O Icar desse livro é o Nimshal. É o que está escrito, é o que não está escrito. Sim? Não é o que está escrito. E os Goim traduziram o Bidiuk o contrário. Os Goim traduziram o livro dos provérbios. São os ditos. Esse é o livro dos ditos. Lê que tem ditos importantes aqui. Não é isso, é justamente o contrário. O mais importante é o que está escrito por trás das palavras. Nahon? Eles traduziram os ditados, Bidiuk. E não só isso, o ditado é o que está escrito, assim é. Não é a moral. Ah, essa é a alegoria e a moral. Essa é a Nimshal e a moral. Shlomo HaMelech falou, o principal é a moral, não é a história que eu estou te falando. A história tem muita sabedoria, mas também é a moral. E os Goim pegaram só a história e traduziram o livro dos provérbios. Mas para um Zeudim, esse livro é o livro das alegorias, não o livro dos provérbios. Então, o Gaon Mevilna, a gente vai estudar principalmente o que explica, principalmente a moral... os alegorandos é o Gaon Mevilna. Sim, o Meiri também faz isso, mas principalmente é o Gaon Mevilna. Eu não vi outro Mefaresh que Mefaresh a moral. O Rabbeinu Yonah é muito incrível pelos dele sobre Mishlei, só que ele fica principalmente nos próprios provérbios e não na alegoria, na moral da história que quer ensinar pra gente. Shlomo HaMelech, Gaon Mevilna Bichlá não fala quase sobre o Pshat, ele fala só sobre a... Então precisa dos dois. Agora, esses dapim que vocês têm é o pshat. Pshat é pashut para crianças. Saber o que está escrito, mamash. Crianças estão... Para a gente saber só o que está escrito. Que é muito importante saber. Tem também o Malbim. Também explica muito. Só que o Malbim tem o derech dele. Ele é muito comprido. E às vezes ele fala e volta na mesma explicando de vários lados. Mas é uma ideia só que ele quer falar. E também tem um outro pshat que já é Alpia Kabbalah. Mas é um derech de Kabbalah, que é o derech do Ramchal, que é um derech muito matok, que ele sempre tem a ver com Pshat, que é o Ramad Vali. Não sei se vocês já escutaram falar. Ele tem um livro sobre todo o Tanakh. Ele foi, acho que, a única pessoa na história que explicou todo o Tanakh ao Pia Kabbalah. Ele é um gênio e eu adoro os livros dele. E em Mishlei ele é muito bom. Então, Leat a gente dá uma pitada ali sobre a Kabbalah. Então, todo o Tanakh ele fala. Do Esav, um negócio pesado, Erpom, assim. Ele é genial. Ramat Vali, eu adoro os livros dele. E ele, Mishlei, ele fala que se. Ele é uma das pessoas que fala, que igual o Gaon Mevilna, que se o Sod não tem a ver com o Pshat, o Sod está errado. Se o Sod contradiz o Pshat, está errado. Se a Kabbalah contradiz o Pshat, está errado. Ou o Pshat está errado ou a Kabbalah está errado. Não é verdadeiro. Então vamos. Mishlei tem três livros, que nem explica pra gente o Gaon Mevilna. No meio de Mishlei, três vezes está escrito Mishlei Shlomo. Uma aqui, no Perek Alef Pasuk Alef. Outra no Perek 11 ou 10. Peraí, deixa eu ver agora. O Mar vai dividindo assim, não? São os três livros. O primeiro fala de Kumar e nada da Uma no aqui. A segunda é no Perek Yud, no Perek 10, então os nove primeiros para aqui. O Perek 10 começa de novo o Mishlei, no Perek 21 tem outra vez Mishlei. No Perek 25 tem outra vez Mishlei. 10 e 25, até o 31. Então são três livros. E fala o Gaon Mevilna, o primeiro livro é muito óbvio, essa primeira divisão, é sobre a Chochmah. É sobre a Chochmah. A gente já vai explicar o que é Chochmah. Até o Perek Yud é sobre a Chochmah. O segundo, que é do Yud até o 25, Raf Hei, é sobre o Mussar. E o terceiro é sobre a Torá. Sobre a Torá. Então a gente vai... Fala o Gaon Mevilna, ele explica o que é Chochmah. Ele fala o seguinte. Chochmah. Chochmah é você saber não cair na garra do Yetzer Hará. Porque o Yetzer Hará, ele sempre coloca uma armadilha para você. E a Chochmah é você saber não cair nisso. Sim? Essa é uma Chochmah muito grande, não é, Pashut? O Yetzer Hará está toda hora tentando fazer você cair. E se a pessoa perceber, muitas vezes ela caiu. E o começo disso foi uma coisa que ele não percebeu que isso ia levar ele para ele cair. Tem coisas que é óbvio, o cara fala, não, vou só sair com meus amigos pra beber na Beneuda. Então, isso não é, isso não precisa ser raham pra entender que isso vai te levar a cair. Mas muitas vezes você faz um negócio que você fará. Não, isso o Bemeto não vai levar em nada. E depois você fala, se eu não tivesse feito aquilo, eu não tinha caído. Isso foi o tsarará. Então, para entender isso, precisa ser raham. O segundo é Mussar. Mussar, falou o nome Vilna, vem de Isurim. Isurim, ele tem que se dar Isurim e se quebrar para conseguir fugir do Yetzarará. É quebrar o Yetzarará, que quer dizer se quebrar, assim. Eu quero agora fazer uma verá. Na verdade, quem quer o Yetzarará? Mas a gente pensa que é a gente. Então eu tenho que me quebrar e não fazer aquela vodará. Isso é Mussar, saber como se quebrar. E o terceiro é a Torá. É sobre como estudar a Torá, que nem o Goma Vila vai falar, e como fazer a Torá. A pessoa não pode querer ser tzadik demais. Por exemplo, jejuar. Esse é o exemplo que o Goma me viu nada. Jejuar todos os dias da semana, inclusive no Shabat. Sim? Ou o cara quer colocar tefilim todo dia, inclusive no Shabat. Você não está sendo tzadik, você está sendo ao contrário, você está sendo tepeche. Assim falou o Goma me viu nada. O Malbim me explica o que é Chokhmah. É muito importante esse Malbim. Ele fala o seguinte: Chokhmah. Qual é a tradição de Chokhmah? Sabedoria. Ele fala assim: todo caminho tem. Toda midá tem dois lados. Por exemplo, eu tenho a gavá, o orgulho, e a anavá. Sim, que é. Humildade. E a humildade. Fala o Malbim: sempre na sua vida, um desses dois lados vai ser a Chokhmah. E o outro vai ser a sikhlut, que é o contrário de sabedoria, é a estupidez, digamos. A tolice, essa palavra. E a chokhmah é você saber quando na sua vida você tem que usar a gavá, aí vai ser chokhmah. Mas se hoje, se nesse momento você tinha que ter usado a gavá e você usou a anavá, aí é sikhlut, é tolice. Assim, é muito uma toxiprush, que é mamacha, é isso que o Shlomo Amela vai ensinar. Às vezes na sua vida você tem o kas e você tem o roga, você tem o nervosismo e a tranquilidade. Na maioria das vezes a tranquilidade é a chokhmah. E todo mundo sabe, é muito difícil a pessoa ser uma pessoa tranquila. Mas às vezes a tranquilidade é tolice, ele tem que ficar nervoso. Isso é chokhmah. Saber quando eu preciso usar o meu nervosismo e quando eu preciso usar a minha tranquilidade. Quando são esses raros casos que precisa ficar nervoso? Vina dá dois exemplos. Um consigo mesmo, quando você quer fazer uma verá, você tem que se enervar consigo mesmo, falar, como eu vou fazer uma verá, eu estou aqui em Israel, em Yerushalayim, estudando Torá, eu vou fazer essa verá, ficar nervoso uma marcha. Ou quando você quer, pela verdade, você está discutindo com alguém, não abaixar a cabeça por medo, vergonha, tem que ficar nervoso pela verdade. Assim o Rami fala, e assim todas as outras midot. Quer dizer, e para isso é um trabalho muito grande a pessoa saber e ser capaz, principalmente, de usar, porque muitas vezes a pessoa sabe, eu sei que eu tenho que usar agora o nervosismo, eu sei que eu tenho que usar agora a calma, mas ele não consegue, ele não está lá, ele é fraco. E aí por isso você precisa de mussar, por isso vem junto. E por isso que o próximo passuco, olha aí o passuco Bet, qual é o segundo passuco? Ladat Chokhmah Mussar. Esse livro é para você saber a Chokhmah e o Mussar. A Chokhmah é você saber como fugir do Yetzarará, que é o que o Gaon Mevilna fala e o Malbim fala. Como eu fujo do meu Yetzarará? Sabendo que às vezes eu tenho que usar essa Midah e às vezes eu tenho que usar essa Midah. Mas como eu vou chegar lá com o Mussar? Que é através disso que eu vou quebrar até eu ser capaz de abaixar minha cabeça na hora que eu preciso abaixar e de levantar quando eu preciso levantar. Então vamos começar só... A gente vai ler, ok? Daí a gente vai ver passuco, passuco. Mishlei até o Perek Yud, que é a primeira parte sobre a Chokhmah, ele é um livro bem dividido, você vê esses psukim tem a ver, aí depois vem os outros psukim, sim? A partir do Perek Yud fica cada passuco por si, não tem muita ligação. Então fala Shlomo Melech. Mishlei Shlomo ben David Melech Israel. Só a parte grifada, vamos ler. Mishlei Shlomo ben David Melech Israel. Não, vamos ler tudo, na verdade. Cada um disso é um passuco. Bet Gimer, tá vendo lá? Dividiu. Mishlei Shlomo ben David Melech Israel. A tradução, a Mashalim, as alegorias, Shamar Shlomo, a Ben Shel David Melech Israel. as alegorias que falou Shlomo, filho de David, que era rei de Israel. Ladat Chochma o Musar, Bishvil, ele falou essas alegorias para que a pessoa saiba a Chochma e o Musar, Veaderech HaYeshara, que é o caminho reto. E Leavin Imrei Binah, para que você entenda as palavras de sabedoria. Que aqui é o. É, a gente vai, o Ganovino vai explicar o que é isso. Também, Lakachat Musar Asker. Askel, lilmod mitohan musar bederech hasechel. Para você aprender desse livro, musar, mas no caminho do sechel. Não um musar bobo e um musar errado. Um musar do caminho do sechel. Do caminho da lógica. Tzedek umishpat umeisharim. Tzedek, para você aprender a si comportar em tzedek, que é de tzedakah, é de fazer bondades. O mishpat, que é do outro lado, ser uma pessoa da justiça. O meisharim, ser uma pessoa reta. Que é bíblico que a gente explicou. Você saber ter os três lados. Às vezes aqui, às vezes aqui, às vezes no meio. Latet leptaim orma. E para você conseguir, no futuro, latet, dar para Anashim, Petaim. Petaim são aquelas pessoas que elas são influenciáveis. Lefatot mishu é você influenciar alguém para o mal. Isso é lefatot. Ormá. Eles precisam de ormá. Ok? Dá para eles sabedoria. Como eles entenderem que isso vai levar eles para um caminho do mal. Sim, como que o cara com 16 anos começa a traficar, roubar, matar... Como isso? Por que com 13 anos ele tinha amiguinhos que eram legais e eles brincavam? E aí um deles tinha um irmão que era assim, e aí ele chamou os outros. Ele é atleta, ele chegou nisso. Não é de uma hora para outra. Porque ele não entendeu, ele era um pete. Uma pessoa que mitpate, influenciável. E aí levaram ele para isso. Porque ele não entendeu. Se ele entendesse, ele não ia para isso. Então, para a pessoa entender, lenaar, para o jovem, sim, o jovem aqui. Sempre que o Shlomo Amara fala jovem, é uma pessoa que ele ainda não tem, não está mas pique, ele não tem sabedoria suficiente para entender. Da atu mezimah, para ele, latet, la adam tzair, para uma pessoa jovem, da atu machshava, isso é mezimah. Da at, sabedat, o machshava. Machshava é o quê? Pensamento. Mas qual que é a intenção? Então explica, está escrito aqui no parênteses. Sheyaset ma'asav achrei machshava. Para que ele faça os atos dele, depois dele pensar, e não fazer que nem isso, um trem, assim, que ele vai fazendo sem pensar. Mais dois psukim. Ishma chacham veyosef lekach, lorak lenar. Não somente para o jovem esse livro vai ser bom. Ela gam lachacham zeyoil. Leosif lilmod. Porque o chacham ele vai ver daqui, e ele vai aprender coisas que não estão escritas aqui. Venavon, e aquela pessoa que ele já é Navon, não só que ele sabe, ele também ele é de Binah, ele entende uma coisa da outra. Tarbulot ikne, ikne machshavot amukot, ele vai conseguir se aprofundar mais, entender uma coisa da outra. Lehavin mashal umelitza, a Sefer Nichtav, esse livro foi escrito, Sheyavino, para as pessoas entenderem. Gameta mashal ve gameta nimshal, foi o que eu falei para vocês. A pessoa tem que entender tanto a história, tanto a moral, tanto a alegoria e tanto a moral da alegoria. Divrei Chachamim vechidotam. E as palavras dos Chachamim, que são, que é a moral, e as Chidot. Chidot são como se fossem adivinhas. Kavana é as alegorias. Sim? E a fé, até aqui ele explicou o que, que é o livro. A partir do Pasuk Zayin ele já começa a te ensinar. Sim? Então agora vamos começar, o Gonovino vai falar. Aqui ele explica o primeiro Pasuk. Por que, que precisa falar Mishlei Shlomo Ben David? Ele fala, toda pessoa ele tem que saber o que, que quem escreveu o livro, se era uma pessoa grande, se era uma pessoa inteligente. Quanto mais inteligente a pessoa, mais ênfase ele tem que dar nas palavras dela. E se você vê coisas que parecem absurdas, sim, você tem que falar, peraí, ele é uma pessoa muito inteligente, porque ele escreve uma coisa que parece absurdo. Que nem Hachamim falaram. Hachamim queriam pegar o livro de Kohelet e Shira Shirim e colocar ele na Gnizá para sempre. Porque tinham coisas absurdas lá. Sim, está escrito em Kohelet, vai, seja feliz, faça vida com a sua mulher e fique tranquilo enquanto você é jovem. Como assim? Mas foi Shlomo HaMelech que escreveu, então não pode ser. Então, né, atrás eles foram entendendo o que ele quis dizer. E a fé? Está faltando a nossa geração. Hã? Está faltando a nossa geração. Está faltando a nossa geração. Para a nossa geração. Por quê? Tranquilo, pega essa mulher e vai viver. Na roda, tem que entender. Então ele começa. Leavinim é ladat chokhmah u'musar, lakachat musar asken. Para a pessoa saber chokhmah e musar, lakachat musar asken. Então a gente falou, chokhmah é a pessoa não cair no yetzarará. Saber que, quais são os caminhos possíveis para ele fazer agora. O musar é que se o yetzarará mitgaber alav, está agora subindo nele o yetzarará. E a seretatzmo veishboroto, ele tem que quebrar o yetzarará, através disso que ele vai se dar para eles mesmos isurim. Leavinim reibiná. Fala o Gaume Vila, que mesmo que a pessoa vai quebrar o Yetzarará dele e astar a voto dele, ele tem que quebrar de acordo com o Derech da Torá. Por exemplo, isso acontece muito, muito, muito com os Balei Tshuva, isso tudo é porque eles não estudaram Mishlei. Às vezes a pessoa quer se afastar dos prazeres materiais. E aí o que ele faz? Isso acontece muito. E aí o que ele faz? Aí no Shabbat ele também não come as sobremesas e o carne e tudo mais. Isso é bidiuk contra o que Hashem quer. Hashem não quer isso. Hashem quer que você quebre o seu yetzarará, mas de acordo com a Torá. E se Hashem falou que no Shabbat você tem que comer melhor, então você tem que comer melhor. Você não pode quebrar o yetzarará e no Shabbat também, porque não é isso que Hashem quer. Não estou falando de você comer 5 potes de sorvete no Shabbat, mas a pessoa, talvez uma colher. Sim, a pessoa tem que saber. Isso é aqui o que esse pasuk quer falar. O Gaon Mevilna ele explica mais. Então, cada pasuk do Gaon Mevilna é muito grande. A gente vai falar só as coisas principais. Próximo pasuk: Lakachat Musar Askel, Tzedek Umishpat Umeisharim. Fala o Gaon Mevilna. O objetivo do livro é você pegar Musar Haskel. Hainu Shei Atzliach. Fala o Gaon Mevilna. O que é Haskel? É Atzlacha. Musar Askel é de Atzlacha. Ele prova isso de um pasuk. E o que está escrito lá em cima, para você saber chokhmah e depois musar. E aqui está escrito só musar. Está escrito la carta do musar askel. Lá em cima ele falou, para que você saiba chokhmah e musar. E aqui está escrito para que você pegue musar askel. Por que, que não está escrito chokhmah? Fala o Gaon Mevilna, que para você saber, quando você precisa saber as coisas, quando a gente está falando de sabedoria, primeiro você precisa saber o Mussar e depois você precisa começar a trabalhar de acordo com isso. Mas aqui está escrito Lakahad. Lakahad é um ato. A Valeliana assim, a Ikar o Mussar. Mas quando você vai fazer o Ikar é Mussar. Então quando ele falou lá atrás, saber, saiba a Chokhmah e o Mussar. Estude a Chokhmah e estude o Mussar. Mas Lakaha, na hora de fazer, aí o principal é almoçar. A Chokhmah é segundo lugar, na hora de fazer. Na prática, o principal é almoçar. É você saber se dá para si mesmo sofrimento, entre aspas. Sim? Tzedek umishpat umeisharim. Kelomar ze haskel. Quando a gente fala haskel, que a gente falou, é uma coisa de teatzlachá, ter sucesso, é isso. A pessoa precisa pegar e precisa ser possível de dentro dela ter todas as midot. Isso é uma regra geral muito grande no mussar. O que é mussar? A pessoa ser um copo morno. Isso é um mussar. A pessoa tem que ter um copo com todas as midot na mão dele. E quando ele precisa, ele tira o que ele precisa e usa. Isso é uma pessoa que sabe ser mussari. Porque hoje em dia o que acontece com as pessoas? Elas deixam o animal dentro delas dominar. E aí ele fica nervoso, ele faz atos de acordo com aquele nervosismo. Sim? Ele está com preguiça, ele não faz. Ele não pensa o que eu preciso fazer agora, e depois faz. Ele simplesmente vai de acordo com o que é mais fácil para ele agora. O impulso dele, que quer dizer, é o mais fácil. Eu não vou lutar contra o meu impulso e não ficar nervoso agora. Eu vou fazer. Não, almoçar é falar, tô nervoso. Peraí, é bom eu usar meu nervosismo agora ou não? Se não, então tira a calma do bolso e usa a calma. Assim, isso é ter uma pessoa... Isso é askel, isso é ter atzlachá. Isso é tzedek. Fala o... Tzedek mishpat umeisharim, tá escrito no pasuk. Tzedek é fazer tzedaká e bondade com todas as criaturas. Porém, fala o Gomel Vina, quando ele for nesse caminho... Isso não é um mussar askel. Ele não vai ter atzlachá com esse mussar. Isso não é um mussar que vai levar ele para atzlachá ser bom. Porque às vezes a pessoa precisa ter... A amidata kas, ter o nervosismo, shezé mishpat, que isso é mishpat. E quando ele precisa ter o nervosismo, fala como em Vilna, hainu beinole benatzmo, ele consigo mesmo. Que nem falaram chachamim, leolam yargiz adam yetzaratova leyetzarara, está escrito. A pessoa tem que yargiz, vem de rogas, vem de nervosismo, a pessoa tem que enervar o yetzaratov dele contra o yetzarara dele. Não tem que falar, ah, não, não faz essa verá. Não, tem que falar, como eu vou fazer isso? Isso é um absurdo, tem que ficar nervoso consigo mesmo. Não existe isso. Não existe isso. Ele não tem que ir atrás da tava dele. Ve'aflechar benei adam, tzarich midata kas, falou, Gormivina, também precisa, às vezes, você usar o seu nervosismo contra outras pessoas. Por exemplo, contra os rechaim. Latet din rechaim. Isso acontece muito, se a gente for ver, o Yetzarará é tão genial, sim, eu sou fã do Yetzarará, ele é um gênio, porque você vê o cara, ele consegue cumprir mitzvot, e quando ele fala de Haredim, de pessoas que cumprem mitzvot, ele só fala mal, só fala Lashon Hará, e só fala as coisas erradas que eles fazem. E quando ele fala de pessoas que não cumprem mitzvot, ele fala, não, deixa, eles não sabem, coitados, deixa, eles são bons, por dentro eles são... Sim, quando ele fala de pessoas que ele tem que, na verdade, usar o kas dele, ele usa biduco o contrário, ele usa o resse dele. E quando ele fala com pessoas que ele tem que usar o resse dele, ele usa o kas dele, é genial, o Itzarará é genial. O cara só fala na Shonará de pessoas que cumprem a Torá, e quando ele fala de pessoas que não cumprem a Torá, ele fala, não, fica, não é assim, deixa ele não sabe, veja bem. Pode ser verdade que ele não sabe, mas por que, que você faz o bidil com o contrário? É isso que o Gomes está falando. A pessoa precisa saber usar os dois e quando usar. E também meisharim, isso é tzedek, bondade. Mishpat é o que? Din. E meisharim, e ele tem o caminho do meio. Shelifamim tzarech midata yosher. Ele precisa do caminho do meio, fala o Gomes. Isso é a maioria das vezes. A maioria das vezes a pessoa precisa fazer o meio. Nem muito din, nem muito resed. E é por isso que está escrito Mussar Haskel. A pessoa precisa saber pegar tudo, juntar e ser um Mussar Haskel. E é isso que está escrito. Então ele traz aqui um passuco do Mashiach. Ele fala que o Mashiach, ele prova dos psukim que o Mashiach vai ser assim. Está escrito Mashiach, o passuco sobre o Mashiach está escrito em Yeshaya, Veshafat, que é Kas, Batzedek, que é Chesed. Tzedaká, Dalim, os pobres. Veochiach, ele vai dar Tochachá, Bemishor, de um Derech Yeshar, do meio, Leanvei Aretz. Então o Mashiach, ele vai ser assim: Veshafat, Betzedek, Bemishor. Ele vai ter todas essas midot. Porque uma pessoa, para ele ser metucar, ele precisa ter todas essas midot. Então até aqui, a gente viu os três primeiros psukim. E a ideia geral é a pessoa saber quais são os caminhos da Chokhmah, quais são as midot que ele tem que ter, Mussar, saber quando usar com ele mesmo o Mussar, e saber que ele precisa ter um Mussar Haskel, Mussar de Atzlachá, que vai levar ele para Atzlachá, que é Tzedek, Mishpat e Meisharim, são três, ele tem que ter o Chesed, do Din e o do Meio, e saber quando usar cada um. O Gaon de Vilna fala que a maioria das vezes é usar o caminho do Meio. Okay.